Fecheiro 28, página 264, capítulo 21, QED, Inverness, 5 de outubro de 1968. Encontrei a escritura, disse Roger, excitado. Na estação de Inverness, tinha-se contido com grande dificuldade, enquanto Brianna me abraçava e esperávamos pela minha bagagem. Mal nos enfiou no pequeno Morris e meteu a primeira, começou a debitar as novidades. A escritura de Lally Brough. Inclinei-me no assento traseiro para o poder ouvir, por cima do ruído do motor. Sim, a escritura em que Jamie, o seu Jamie, doa a propriedade ao sobrinho, o Jamie mais novo. Está no presbitério, observou Brianna, voltando-se para trás. Não ousámos trazê-la. O Roger teve de assinar com sangue para que lhe emprestassem o original. Estava com a pele corada da excitação e do frio. Gotas de chuva pontilhavam o seu cabelo avermelhado. Era sempre um choque para mim voltar a vê-la, depois de uma longa ausência. As mães pensam sempre que os seus filhos são bonitos, mas Bri era mesmo linda. Sorri com uma mistura de afeição e pânico. Estaria eu realmente a pensar abandoná-la? Achando que o meu sorriso se devia às boas notícias, ela continuou a falar. Não vais adivinhar o que descobrimos. O que tu descobriste, corrigiu Roger, apertando-lhe o joelho. Ela correspondeu com um olhar íntimo a que o meu alarme maternal se ligou de imediato. Onde aquilo já ia? Consegui sentir o tom acusatório de Frank. Pelo menos Roger não era negro. Tossi e perguntei: E de que se trata? Eles trocaram um sorriso de orelha a orelha. Já vais ver, disse Bri, com uma presunção irritante. Vês? Disse 20 minutos depois, no escritório do presbitério. Na maltratada superfície da mesa do falecido reverendo Wakefield havia um monte de papéis amarelados, com as margens manchadas, escurecidas. Estavam cuidadosamente guardados dentro de uma capa de plástico, mas via-se que tinham sido manuseados anteriormente. As pontas estavam comidas, uma das folhas tinha sido rasgada ao meio e todas as páginas tinham anotações à margem ou mesmo nas entrelinhas. Aquilo servira, de facto, de rascunho a alguém. É o texto de um artigo, disse Roger, folheando um monte de volumes pousados no sofá. Foi publicado num jornal, o Forester, impresso em 1765, por um tal Alexander Malcolm, em Edimburgo. Engoli em seco. De imediato senti-me como se a roupa me sufocasse. Desde que eu me separara de Jamie até 1765, tinham-se passado 20 anos. Observei atentamente as letras rabiscadas, que ganharam um tom castanho pelo efeito do tempo. Tinham sido escritas por alguém com uma caligrafia pouco elegante, ora estreita, ora estendendo-se, com voltas exageradas no G e no Y. Talvez tivesse sido canhoto e escrevesse com muita dificuldade, com a mão direita. Esta é a versão publicada. Vê a data 1765 e coincide exatamente com a do manuscrito. Somente não inclui algumas notas. Sim, é a escritura da propriedade, comentei eu. Aqui está. Brianna atacou apressadamente a primeira gaveta para tirar de lá um papel muito enrugado e protegido numa capa de plástico. De meu punho e letra, dizia a escritura, executada com tanto esmero que somente o exagerado vínculo mostrava parentesco com a descuidada caligrafia. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. E embaixo as linhas com as assinaturas das testemunhas. Em letra pequena e fina, Murtagh Fitzgibbons Fraser. Por baixo, na minha letra grande e redonda, Claire Beauchamp Fraser. Sentei-me logo, pondo a mão por instinto por cima do documento. como se renegasse a sua existência. É isto, não é? Indicou Roger em voz baixa. Um leve tremor nas suas mãos desmentia a serenidade exterior. Tem a sua assinatura. É uma prova indiscutível para o caso de ser necessário, acrescentou, olhando de relance para Brie. Ela abanou a cabeça, desejando que os cabelos lhe ocultassem o rosto. Nenhum deles duvidava. O desaparecimento de Gillian Duncan através das pedras, 5 meses antes, era prova suficiente da verdade do meu relato. Ainda assim, tê-lo ali, preto no branco, era estonteante. Retirei a mão de cima e olhei de novo para a escritura. E depois para o manuscrito. É igual, mãe. Brie inclinou-se ansiosa sobre as páginas. O artigo não estava assinado. Quer dizer, tinha assinatura, mas era um pseudónimo. Sorriu. O autor assinou com as iniciais QED. A letra parece a mesma, mas não somos grafólogos. E não será preciso consultá-los. Basta que nos digas. Creio que sim. Sentia-me sufocada, mas também muito segura, incrédula de alegria. Sim, acho que foi o Jamie quem escreveu. QED, precisamente. Senti um absurdo impulso de arrancar as páginas manuscritas do invólucro para as apertar entre as mãos e tocar a tinta e o papel que eu havia tocado. Era a prova segura de que tinha sobrevivido. E há mais. Na voz de Roger transparecia o orgulho. Está a ver isto? É um artigo contra a Lei do Comércio Interno de 1764, condenando as restrições à exportação de bebidas das terras altas escocesas para a Inglaterra. Aqui está. O seu dedo deteve-se subitamente numa frase. Pois, como é sabido, há muitos séculos que a liberdade e o uísque andam a par. Esta frase está em dialeto escocês e entre aspas. Ele retirou-a de outro lado. Retirou-a de mim, expliquei suavemente. Eu disse-lhe isso quando ele se preparava para roubar o vinho do príncipe Carlos. Sim, eu recordo-me, confirmou Roger, com os olhos brilhantes de entusiasmo. Porém, é uma citação de Burns, apontei franzindo a testa. O autor pode tê-la retirado de... Burns? Já existia nesta época? Sim, referiu Brie precipitadamente, adiantando-se a Roger. Porém, em 1765, Robert Burns tinha 6 anos e Jamie, 44. De repente, tudo parecia real. Ele estava vivo? Estivera vivo, corrigi-me, procurando dominar as minhas emoções. Apoiei os dedos trêmulos nas páginas manuscritas. E se... Tive de me interromper para engolir em seco. E se o tempo correr em paralelo, como julgamos? Roger também se interrompeu, olhando para mim. Logo desviou os olhos para Brianna. Ela estava muito pálida, porém mantinha os lábios e os olhos firmes. Quando me tocou na mão, os seus dedos estavam quentes. Então podes voltar, mãe, disse suavemente. Podes procurá-lo. Posso ajudá-la, minha senhora? A vendedora olhava para mim como um pequinês, desejoso de agradar. Tem mais vestidos antigos como estes? Apontei para o expositor diante de mim, cheio de saias largas e corpetes de algodão e veludo. A vendedora abusara tanto no batom que pensei que este fosse estalar, quando ela me sorriu. Mas isso não aconteceu. Ah, sim, hoje mesmo recebemos vários modelos de Jessica Gutenberg. Não são encantadores? Siga-me, por favor, ali onde está a placa. A placa dizia: Capte o encanto do século XVIII, em grandes letras brancas. Por baixo, em arabescos, estava a assinatura: Jessica Gutenberg. Pensando em como era improvável alguém chamar-se realmente Jessica Gutenberg, vasculhei pelos cabides. Escolhi um de veludo creme com ornamentos de cetim e um sem número de rendas. Esse fica-lhe perfeito, assegurou a pequinês, tentando cativar uma possível cliente. Talvez, mas não é muito prático. Pode sujar-se facilmente. Empurrei para o lado os vestidos claros e continuei a procurar. Ai, adoro esses tons vermelhos. A rapariga bateu palminhas em êxtase ao chegarmos aos tecidos brilhantes. Eu também, disse. Mas não serão demasiado vistosos? Não quero passar por meretriz. A pequinês olhou-me de relance com surpresa, mas logo decidiu que era uma piada, brindando-me com um risinho. Este sim, afirmou decidida, adiantando-se a mim. É perfeito para si. É exatamente a sua cor. Na realidade, era quase perfeito. Largo até ao chão, com mangas de 3/4, terminadas em punho, de um tom dourado intenso, com reflexos cinzentos e ambarinos. Retirei-o cuidadosamente do cabide e segurei-o no ar para o admirar. Um pouco extravagante, mas servia o propósito. A sua confecção era razoavelmente decente. Não tinha linhas soltas nem costuras descosidas. Quer experimentá-lo? Os provadores são por aqui. A pequinês pegava-me pelo cotovelo, tentando que o meu interesse não esmorecesse. Olhando de relance para a etiqueta com o preço, percebi porquê. Ela devia ganhar a comissão. Respirei fundo. Pensando no preço que dava para pagar um mês de renda de um apartamento em Londres. Mas depois encolhi os ombros. Afinal de contas, para que é que eu precisava desse dinheiro? Ainda assim hesitei. Não sei, disse. Encantador, mas não penso que é demasiado juvenil para si, assegurou-me a pequinês muito séria. Eu não lhe daria mais de 25 anos. Bem, 30, talvez, corrigiu sem convicção. Depois de me olhar de soslaio, obrigada, retorqui secamente, mas não estava a pensar nisso. Suponho que não haja vestidos como este sem fecho de correr. Sem fecho de correr? Não, não creio. Bom, não se preocupe. Com o vestido pendurado no braço, dirigi-me ao provador. Se eu o levar, o fecho será o menor dos meus problemas. Capítulo 22. Véspera de Todos os Santos. 2 guineus de ouro, 6 soberanos, 23 chelins, 18 florins, 9 pence, 10 pence e meio e 12 centavos. Roger deixou cair a última moeda num monte tilintante. Depois procurou no bolso da camisa. Ah, e isto? Retirou uma pequena bolsa de plástico com pequenas moedas de cobre. Deutz, explicou. A moeda escocesa de menor valor na época. As maiores serviriam apenas para comprar um cavalo ou algo assim. Eu sei. Peguei num par de soberanos e fi-los tilintar na minha mão. Eram pesados, moedas de ouro, com cerca de 2,5 centímetros de diâmetro. Roger e Bree passaram 4 dias em Londres, percorrendo as lojas dos comerciantes de moedas raras, para reunir a pequena fortuna que brilhava diante de mim. É curioso, comentei. Estas moedas valem agora muito mais do que valiam então. Mas o que se pode comprar com elas é mais ou menos o mesmo. Isto equivale a 6 meses de rendimento de um pequeno agricultor. Esqueço-me de que conhece tudo isto, disse Roger. Quanto valiam as coisas e por quanto se vendiam? É fácil esquecer, retorqui, contemplando o dinheiro. No limite do meu campo de visão, vi que Bree se aproximava subitamente de Roger e que ele lhe segurou automaticamente na mão. Respirei fundo, desviando os olhos dos pequenos montes de ouro e prata. Bem, saímos para comer alguma coisa? Jantaram num dos pequenos restaurantes da Rua River, sem falar muito. Claire e Brianna dividiram um dos bancos e Roger sentou-se diante delas. Apenas se entreolhavam, mas ele via-as tocando-se com frequência. Perguntou-se como se comportaria na mesma situação. A todas as famílias chega o momento da separação, mas com mais frequência é a morte que intervém para cortar os laços entre pais e filhos. Quando se levantaram para sair, apoiou uma mão no braço de Claire. Só para me satisfazer, disse. Quer tentar uma coisa? Suponho que sim, respondeu ela, sorridente. De que se trata? Passe pela porta de olhos fechados. Quando estiver lá fora, abra-os. Depois diga-me o que viu no primeiro instante. Contraiu a boca, divertida. Está bem. Esperemos que a primeira coisa que vir não seja um polícia, senão terás de me ir buscar à prisão por distúrbios na vida pública. Desde que não seja um pato. Claire olhou com estranheza, mas encaminhou-se para a porta, obediente, e fechou os olhos. Brianna viu-a desaparecer pela porta com as mãos à frente para não embater em nada. Voltou-se para Roger com as sobrancelhas levantadas. Qual é a ideia, Roger? Patos? É apenas um costume antigo, explicou ele sem desviar os olhos da entrada. Samhain, o dia de Todos os Santos, era uma das festas em que se costumava adivinhar o futuro. E uma forma de o adivinhar era caminhar até à porta de casa e sair com os olhos fechados. A primeira coisa que se visse ao abri-los era um presságio sobre o futuro próximo. E os patos são um mau presságio? Depende do que estiverem a fazer, disse ele com ar distraído. Se tiverem a cabeça debaixo da asa, significa morte. Por que está ela a demorar tanto? É melhor irmos ver, sugeriu Brianna, nervosa. Não creio que estejam muitos patos a dormir na baixa de Inverness, mas com o rio tão perto. Mas no momento em que chegavam à porta, o vidro escureceu e viram surgir Claire, um pouco agitada. Não imaginam o que foi a primeira coisa que vi, exclamou rindo. Não foi um pato com a cabeça debaixo da asa? Perguntou Brianna, preocupada. Não, um polícia. Virei à direita e choquei com ele. Vinha na sua direção? Roger sentia-se inexplicavelmente aliviado. Sim, quase o empurrei de frente. Indica boa sorte, assegurou Roger, sorrindo. Se no Samhain virmos alguém vindo na nossa direção, significa que encontraremos o que procuramos. A sério? Ela olhou-o com ar intrigado, mas logo o rosto se iluminou com um sorriso súbito. Fantástico! Vamos celebrar em casa, sim? A reserva nervosa que mantiveram durante todo o jantar parecia ter-se desvanecido subitamente, substituída por uma espécie de entusiasmo, e puseram-se na galhofa, o caminho todo de volta ao presbitério, onde brindaram ao passado e ao futuro. Whisky Loch Miniaig para Claire e Roger, Coca-Cola para Brianna, e falaram com entusiasmo dos planos para o dia seguinte. Brianna insistiu em esculpir uma cara numa abóbora para a colocar à janela. Já tenho dinheiro, comentou Roger pela décima vez. E a capa? Acrescentou Brianna. Sim, sim, sim, confirmou Claire, impaciente. Tudo aquilo de que necessito. Pelo menos tudo o que posso levar, corrigiu. Depois de uma pausa, apertou impulsivamente as mãos de Brie e Roger. Obrigada. Obrigada aos dois, disse com os olhos úmidos e a voz rouca. Não consigo expressar o que sinto. Mas vou ter muitas saudades vossas, meus queridos. Brie e Claire abraçaram-se. Quando se separaram, entre soluços, Claire apoiou uma mão na face da sua filha. É melhor eu subir, murmurou. Ainda tenho coisas para fazer. Até amanhã, miúda. Colocou-se na ponta dos pés para dar um beijo no nariz da filha e saiu apressadamente. Brianna voltou a sentar-se, dando um suspiro profundo, e ficou a contemplar o fogo, enquanto rodava lentamente um copo de Coca-Cola entre as mãos. Roger foi fechar as janelas e pôr ordem na sala. Quando se virou para Brianna, viu-a ainda imóvel, com o olhar fixo no mesmo lugar. Sentou-se junto dela e pegou-lhe na mão. Talvez possa regressar, disse suavemente. Não sabemos. Não creio, replicou ela. Já te contei como é. Talvez nem consiga atravessar. Roger olhou de soslaio para a porta, para se assegurar de que Claire já estava no andar de cima. O seu lugar é junto dele, Bree, disse. Entendes? Quando diz o nome dele, eu entendo. Sei que precisa dele. E o lábio inferior tremia-lhe um pouco. Mas eu também preciso dela. Roger acariciou-lhe o cabelo, maravilhado com a suavidade dos fios que deslizavam entre os seus dedos. Queria abraçá-la, mas ela estava rígida e insensível. Já és adulta, Bree, objetou. Vives sozinha, não é verdade? Podes querê-la, mas já não necessitas dela como quando eras pequena. Não achas que ela tem o direito de ser feliz? Sim, mas não compreendes, Roger, explodiu e virou-se para ele com os lábios apertados, engolindo com dificuldade. Ela é a única coisa que me resta. Ela e o meu pai, o Frank, corrigiu-se, eram os únicos que me conheciam desde sempre, os que me viram dar os primeiros passos, os que se orgulharam de mim quando me destacava na escola. As lágrimas interromperam-na, desenhando rastros brilhantes à luz de fogo. É como se existissem tantas coisas que eu não sei. Roger, se ela se for, não restará ninguém no mundo que me considere especial, só por eu ser quem eu sou. Ela é a única pessoa a quem importa que eu tenha nascido. Se ela se for, colocou-se de pé, com as mãos apertadas contra a boca, contraída pelo esforço de se dominar. Logo relaxou os ombros e a sua alta silhueta perdeu a tensão. O que digo é insensato e egoísta, murmurou em tom racional. Tu não me entendes. Deves pensar que sou mesquinha. Não, assegurou Roger em voz baixa. Aproximou-se para abraçar a sua cintura com os braços, encostando-se a ela. Nunca pensaria isso de ti. Lembras-te daquelas caixas na garagem? Quais? Perguntou ela, tentando dizer uma gracinha. Há centenas delas. As que dizem Rojas. Estão cheias de tralha guardada pelos meus pais. Fotografias, cartas, roupa de bebê, livros, coisas velhas. Quando o reverendo me trouxe para viver com ele, guardou-as, como se fossem documentos históricos valiosos, em caixas duplas e protegidas contra as traças. Moveu-se lentamente, arrastando-a consigo, enquanto contemplava o fogo por cima do ombro de Brianna. Uma vez perguntei-lhe para que as conservava, se eu não queria nada daquilo. Ele respondeu-me que as guardava porque eram a minha história. Disse que todos precisamos ter a nossa história. Alguma vez abriste essas caixas? Roger abanou a cabeça. Não importa o que contenham, sussurrou. Só importa que estejam lá. Largou-a e deu um passo atrás para que ela se virasse. Tinha a maquilhagem esborratada e o nariz um pouco inchado. Enganas-te, sabes? Disse, segurando-lhe nas mãos. A tua mãe não é a única que se importa. Brianna fora deitar-se pouco tempo depois, mas Roger dirigiu-se para o escritório, onde contemplava as chamas que morriam na lareira. O ruído de passos na escada arrancou aos seus pensamentos. Era Claire. Achei que estarias acordado, disse ela. Estava de camisa de noite. Ele estendeu a mão e com um sorriso convidou-a a entrar. Nunca consegui dormir no dia de Todos os Santos. Depois das histórias que meu pai me contava, parecia-me sempre ouvir os fantasmas falarem à minha janela. Riram juntos. Mas logo se fez, entre eles, um daqueles silêncios incômodos que haviam marcado a noite. Claire sentou-se junto dele, contemplando o fogo, as suas mãos movendo-se, inquietas, entre as pregas da camisa. A luz cintilava nos seus dois anéis de casamento, ouro e prata, em faíscas de fogo. Eu vou cuidar dela, disse Roger, por fim, em voz baixa. Sabia disso, não sabia? Sim, disse ela com suavidade. Ele viu tremular as lágrimas. Claire procurou no bolso do Rob e retirou um grande envelope branco. Dirás que sou uma cobarde miserável e tens razão, mas para ser sincera, não acredito ser capaz de o fazer, de me despedir da Bri, quero dizer. Fez uma pausa para dominar a voz. Depois deu-lhe o envelope. Pus tudo por escrito, tudo o que consegui. Podes. Roger pegou no envelope, quente pelo contacto com o seu corpo. Sim, disse com voz rouca. Isso significa que vai cedo, confirmou ela, respirando fundo, antes do amanhecer. Pedi para me virem buscar. Retorceu as mãos no colo. Se me. Mordeu o lábio e olhou suplicante para Roger. Não sei, entendes? Não sei se o conseguirei fazer. Tenho muito medo. Medo de ir. Medo de não ir. Medo, simplesmente. Eu também teria. Estendeu a mão e Claire aceitou-a. Ficaram de mãos dadas por um longo momento, até que Claire lhe apertou a mão e alargou. Obrigada, Roger, disse. Obrigada por tudo. Inclinou-se, beijando-o levemente nos lábios. Depois foi-se, como um fantasma branco, na escuridão do vestíbulo, levado pelo vento do Halloween. Roger ficou ainda sentado, sozinho, sentindo o calor da mão dela na sua. A vela posta no interior da abóbora extinguiu-se entretanto. Esse cheiro a rosas permaneceu no ar e os deuses pagãos espreitaram pela última vez através da chama. Capítulo 23. Craig na Dune. O ar do amanhecer estava frio e brumoso. Alegrei-me por levar a capa. Tinham passado 20 anos desde a última vez que a usara. Mas considerando o que as pessoas vestiam nos tempos que corriam, o alfaiate de Inverness que a fizera, não tinha achado nada estranho o pedido de uma capa com capuz. Mantive os olhos no chão, atenta ao caminho. O alto da colina não se via por estar coberto de neblina. O carro parou na estrada embaixo. Aqui? Perguntou o taxista, olhando hesitante para a paisagem deserta. Tem a certeza? Sim, disse, meio sufocada pelo terror. É aqui. É? Ainda duvidava, apesar do dinheiro que lhe acabava de pôr na mão. Quer que eu espere, minha senhora, ou que volte mais tarde? Senti uma forte tentação de aceitar. E se me faltasse a coragem? Não, respondi, engolindo em seco. Não, não é necessário. Se não pudesse fazê-lo, teria de voltar para Inverness pelo meu pé, e era tudo. Talvez Roger e Brianna me viessem buscar, o que ainda me parecia pior. Ou seria um alívio? As pedrinhas de granito rolavam por baixo dos meus pés e um pedaço de terra desabou ao passar por ele. Nem acreditei que estava a fazer aquilo. As moedas no meu bolso batiam contra a minha perna, o peso do ouro e da prata. Eram como que um sinal da realidade. Eu estava mesmo a fazer aquilo. Não podia. Pensei em Bri, tal como a vira na noite anterior, a dormir tranquilamente na sua cama. Entrei em pânico quando me apercebi da proximidade das pedras. O alarido, o caos, a sensação de ser feita em pedaços. Não podia. Não podia, mas continuava a trepar com as mãos suadas. E os meus pés moviam-se, como se já não estivessem sob controlo. Quando cheguei lá acima, já tinha amanhecido. A neblina ficara para trás. As pedras faziam-se nítidas e escuras sob o céu cristalino. Olhar para elas deixou-me apreensiva, mas caminhei em frente e passei o círculo. Estavam sentados na relva, diante da pedra fendida, frente a frente. Ao ouvir os meus passos, Briana voltou-se para mim. Olhei-a fixamente, muda de estupefação. Usava um modelo Jéssica Gutenberg, muito parecido com o que eu vestia, mas num tom verde lima, com lentejoulas cozidas no peito. Essa cor fica-te horrível, observei. Não havia mais nenhum com o tamanho 38, respondeu com serenidade. Por amor de Deus, podes-me dizer o que estás a fazer aqui? Perguntei. E viemos despedir-nos, disse Brie com um sorriso amarelo. Olhei para Roger, que encolheu um pouco os ombros. Sim, bem. A pedra alçava-se por trás de Brianna. A sua altura duplicava a de um homem. Consegui olhar através da abertura e ver o sol da manhã que despontava refletido na relva do lado de fora do círculo. Se não fores, disse ela com firmeza, irei eu. Tu estás louca? Não. Engoliu em seco, olhando de soslaio para a pedra fendida. Talvez fosse o tom verde-lima que lhe dava ao rosto uma certa palidez. Tenho a certeza de que conseguirei atravessar. Quando a Gayle Duncan passou através das pedras, eu o vi. O Roger também. Olhou para ele, procurando conforto. Mas logo fixou os olhos em mim. Não sei se eu conseguiria encontrar o Jamie Fraser. Talvez só tu o possas fazer. Mas se não estás disposta a tentar, eu estou. Abri a boca, mas não encontrei o que dizer. Não percebes, mãe? Ele tem de saber. Tem de saber que conseguiste, que fizeste por nós o que ele desejava. Devemos-lhe isso, mãe. Alguém tem de o encontrar para lhe o dizer. Tocou-me com as mãos na cara. Dizer-lhe que eu nasci. Obre, exclamei, com a voz tão sufocada que apenas conseguia dizer Obre. Ele entregou-te a mim, continuou ela num tom quase inaudível. Agora tenho de te devolver a ele, mãe. Aqueles olhos, tão parecidos com os de Jamie, olhavam-me inundados pelas lágrimas. Se o encontrares, sussurrou, quando encontrares, meu pai, dá-lhe isto. E inclinou-se para me dar um beijo. A seguir endireitou-se e fez-me girar em direção à pedra. Mãe, disse, sem alento, amo-te muito. Pelo canto do olho vi Roger aproximar-se dela. Dei um passo e depois outro. Ouvi um ruído, um vago rugir. Dei um último passo e o mundo desapareceu.